Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e no dia 13 de março agora completaremos 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre temos, a gente sempre divulga isso, uma página no Facebook com uma quantidade imensa de informações, de textos, onde você pode perguntar, questionar e trocarmos algumas informações entre nós que fazemos o programa e você que nos ouve, que nos dá o prazer da sua audiência. Muito bem, meus amigos, como sempre trazemos no começo das nossas atividades, trazemos alguma pergunta, resposta do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje eu trouxe uma questão muito interessante que vai realmente atiçar a nossa curiosidade, a nossa busca pelo estudo, pelo entendimento. Eram perguntas que se faziam ao Chico Xavier e o Chico Xavier, pela psicografia, respondia pelo pensamento de Emmanuel. Então, na questão 355, pergunta-se: será fé acreditar sem raciocínio? Vou repetir. Será fé acreditar sem raciocínio? E Emmanuel, utilizando a psicografia, escreve: acreditar é uma expressão de crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Numa pequena observação, a gente percebe que o Emmanuel destaca duas condições, duas características, duas manifestações da alma, que é o sentimento e o raciocínio, que são forças, que são condições que vão dando ao espírito uma crença maior, uma crença mais viva, uma crença mais raciocinada. E como exercício de reflexão, trazemos um texto do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção do Chico, capítulo 33, onde ele aborda espírito e matéria. E eu entendo que o próprio Emmanuel fez a pergunta com o intuito de chamar a atenção para algum assunto. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. E Emmanuel faz a seguinte pergunta a todos nós e a si mesmo: será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? E o próprio Emmanuel responde: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito como o estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos, estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não encontramos. A ciência terrena, no estado das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças psíquicas e físicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas, cientificamente, poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, com muito prazer, estamos aqui para realizar mais um programa Visão Espírita, quase completando aí seus 20 anos. Sobre a primeira questão, nós temos referências do plano espiritual que o médium, ele, quando já acostumado com um determinado espírito, ele se afasta e deixa a casa para aquele espírito ficar à vontade. Ele entrega-se. Ele, em grande parte das vezes, ele exerce a censura a todo momento. Mas como é aquele espírito que ele já está acostumado, já tem o histórico, aquele espírito já tem credibilidade, esse médium pode se desprender, inclusive, se aliar com o que está acontecendo. Existem, inclusive, exemplos demonstrados na doutrina, onde médiuns estão psicografando e lendo um livro. Entende? Quer dizer, fazendo uma coisa completamente diferente da outra e aquele espírito se comunicando como uma porta aberta. Então, essa questão, eu diria que, a partir do momento em que existe credibilidade, a fé pode correr solta. Até porque, quando nós sabemos, por exemplo, as leis naturais, quando você observa as leis naturais, você observa que elas são imutáveis e elas são perfeitas. Então você, baseando-se na lei natural, sem compreender, você pode confiar cegamente. Nós temos um exemplo na Bíblia, aquele caso do profeta, se não me falha a memória, foi Abraão, que Deus manda, né? Aparece o anjo que manda sacrificar o filho, e ele está pronto para fazer. E no momento H, ele suspende a espada, né? Então, são coisas que, quando você identifica a ordem que você está recebendo, você já classificou, você sabe que dali só vem coisa boa, e aí você obedece quando você não tem tempo de raciocinar. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aqui na técnica de som nos ajudando. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos nesse momento com, vamos ver aqui o número certinho, 30 pessoas nos ouvindo aí direto das ondas da internet, né? Que logo aí temos novidade com o nosso aplicativo, né? A gente já pode até daqui a pouco anunciar, vamos aguardar mais um pouco. Estamos testando um novo aplicativo para dar mais interação com quem nos ouve. Então logo a gente anuncia aí para vocês essa novidade. Meu amigo Geraldo, quando você traz essa pergunta, eu não consigo deixar de linkar ao estudo de filosofia que eu faço. E esse aqui, para mim, ficou assim, muito claro, né? Esse exemplo que eu trago aqui do Eichmann, né? Porque Eichmann foi um general nazista que foi perseguido aqui na Argentina, preso após a Segunda Guerra Mundial, julgado e condenado à morte em Israel. Nesse julgamento, ele se apresentava como uma pessoa cumpridora dos deveres. Ele se apresentava como alguém que ia à missa todos os domingos, que jantava com a família em casa todos os domingos, não tinha vícios, não tinha comportamentos que ele julgava imoral, muito pelo contrário, ele era um pai de família exemplar e um cumpridor de ordens do exército nazista. E ele simplesmente foi o responsável pelo transporte de todos os judeus aos campos de concentração e da elaboração dos campos de concentração. E ele falava que ele, pessoalmente, nunca matou ninguém. Ele não era uma pessoa ruim. Então, olha esse conceito quando você traz a pergunta 355, né? É. Será fé acreditar sem raciocínio? Ele acreditava nisso tudo que ele fez sem raciocínio. Ele cumpria a ordem sem pensar. E Emmanuel ainda nos reforça: mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão que ele tinha, ó, sem que a razão que ele tinha, ele seguia uma razão, esteja iluminada pelo sentimento, quer dizer, ele era frio, faltava todo tipo de sentimento em analisar que ele estava levando à morte milhões e milhões de pessoas. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, ele foi levado a praticar, a auxiliar Hitler. Então, ele cometeu crimes, né? Enormes, milhões de pessoas que ele assassinou. Ele foi levado a cometer crimes porque ele usou do racional sem o emocional, sem o sentimental. Ele falou assim: eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha família, estou cuidando dos meus, estou melhorando a minha situação, estou cumprindo ordens, eu sou um exemplo à sociedade. Mas cadê o sentimento? E essa ausência de sentimento é assustadora, porque ela acompanha, eu posso falar de uma forma geral, a quase todos nós no dia a dia. Algumas decisões que tomamos no dia a dia são simplesmente irracionais. Deixamos o sentimento de lado. Ao deixar o sentimento, a emoção das coisas de lado e levar só para o racional, a gente mata se chegar à conclusão que deve fazer isso. E pior, não nos arrependemos, pelo menos naquele momento. Só mais evoluído quando a gente começar a raciocinar nas coisas, quando a gente começar a colocar sentimento nas coisas, a gente vai voltar naqueles atos praticados e vai falar: nossa, o que que eu fiz? Só que às vezes é muito longe do ato em si. E aí dá o arrependimento. E esse arrependimento é o começo de uma transformação. Mas enquanto não se arrepende, a pessoa friamente vai lá e mata. Olha como a doutrina espírita ela é interessante. O Luiz pegou um viés muito interessante, né? Uma percepção interessante da fé, da crença. E você pega um outro viés também muito interessante, mas na minha cabeça tinha passado uma outra coisa. Na minha cabeça, quando eu li esse texto, veio a seguinte imagem, e isso é comum no dia a dia, com mais profundo respeito às outras religiões que existem, a gente observa aquelas outras pessoas que vão em suas igrejas, em seus lugares de trabalho, de crença, em que eles vão sem raciocinar muito, é uma crença, eles ficam ali, vivem aquilo, eles são aquilo a vida inteira, são dedicados. Então eu imaginei, no momento que eu li isso, eu fiquei pensando sobre isso, até ameacei escrever alguma coisa, acabou que eu não trouxe, sobre essas pessoas que creem, por exemplo, que após a morte eles serão julgados, um vai para o céu, outro vai... eles vivem, eu tenho uma cunhada que é assim, eles vivem isso, eles sentem isso, mas não existe assim, na minha humilde avaliação, esse raciocínio tão crítico e tão claro e tão evidente que se utiliza do estudo, que se utiliza de conversas, de troca de informações, é uma crença. Então, quando eu li isso, eu pensei nisso. Será a fé acreditar sem raciocínio? E aí eu lembro num livro do André Luiz, em que muitas pessoas acreditando na existência do paraíso e do inferno, e outras que acreditavam que quando morressem não acordariam mais, elas permaneciam dormindo depois da morte. Então eu pensei sobre esse aspecto. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Eu já citei, inclusive, aqui um exemplo de uma senhora que perdeu o filho, e na igreja ela tem aprendido que todo mundo que morre é bom, vai para o paraíso. Então ela não teve dúvida. Entende? O raciocínio dela foi muito simples. E ela se matou. E aí depois evocaram e perguntaram. Ela disse, não, realmente eu não fui, mas eu não sabia. Né? Então o que acontece? Nós espíritas, nós estudamos e desenvolvemos a fé raciocinada. Não é que essa fé raciocinada, ela é um exercício. Entende? Você para se transformar num elemento que tem fé raciocinada, você exercita. Né? Então, raramente você vai raciocinar sem sentimento. Entende? Porque o sentimento já faz parte, são as virtudes que você acumulou e já estão dentro de você. E quando você raciocina, automaticamente ele já está. Você muitas vezes você faz as coisas, mas consciente de que aquilo ali não é legal. E você decide fazer. Entende? Quer dizer, eu citei já em outras ocasiões um médium que me procurou, porque ele estava com a mediunidade desequilibrada, e ele atribuía esse desequilíbrio da mediunidade a que ele tinha no emprego um moço que o chefe tripudiava sobre ele, e na frente dos amigos, dos parceiros. Então ele dizia que aquela atitude do chefe o perturbava, o desequilibrava a sua mediunidade. E eu disse para ele, olha, você vai me perdoar, mas o que desequilibra a sua mediunidade é o fato de você não se pronunciar. Entende? Você está botando culpa no chefe, mas o problema está na sua consciência. Você, porque você sabe que você podia e devia se posicionar, interferir, mas você, com medo que a garrucha voltar para você, você fica quieto. Então, na realidade, esse desequilíbrio é por causa disso. Você está se omitindo. E, Alan, e essa resposta aqui que o Emmanuel dá sobre espírito e matéria, quando ele fala... o Emmanuel fala, é lícito, quer dizer, ele afirma considerar-se espírito e matéria como status diversos de uma essência imutável. Eu ia comentar essa matéria, porque eu não consegui achar o link dos dois, hoje não tem muito, né, Gerlando? Mas aí, esse é um outro conceito muito interessante, né, que Emmanuel nos ilustra aí, né? Porque tem uma briga, inclusive, a nível de direito, da essência monista e dualista, né? Tem uma briga que começa lá em 1900, por aí, não lembro agora. há uma briga muito grande nessa questão aí, se nós somos um ou dois, né? Essa é uma briga filosófica, teórica, inclusive do direito, né? Dessa essência monista ou dualista do ser humano. Então a pergunta, provavelmente, ela vem disso, né? Será lícito considerar esse espírito e matéria como dois estados alotrópicos, quer dizer, pertencentes a um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, que estão até hoje, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Quer dizer, nós temos uma essência divina? Essa é a pergunta. Temos uma essência espiritual ou não? Né? A pergunta é mais ou menos essa. E aí Emmanuel, ele vem desenvolver a resposta, né? É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável. Estados diversos. De uma essência imutável, quer dizer... Ele está afirmando que... A essência é uma, é Deus. Essa é a essência imutável. Tudo é divino. Chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Quer dizer, nós não podemos... Deus é um só. Esse é o conceito aqui. Se Deus é um só, espírito e matéria é divino. São estados... Estados, exatamente. Estados, né, que parece não se juntarem. Parece não se juntarem. Né? Essa é a ideia. Mas de essência imutável. Eles são essencialmente imutáveis. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico que nós estamos chamando ser encarnado, espírito dentro de um corpo, é um monismo, é tudo um ser só, né? Perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, porque é um só de essência imutável, mas nesse são dois. Estado. Nesse estado. Nesse estado. Faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Quer dizer, para unir, você não, quimicamente, fisicamente, você tem que unir o negativo com o positivo, né? Os iguais se repelem fisicamente aí no caso. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, quer dizer, ainda não temos noção para entender tudo, ainda não encontramos. Existe um ponto, mas nós não temos capacidade ainda de entender. A ciência terrena no estudo das vibrações, e aqui é a parte que eu mais estudo, que eu queria até... Pra você ter uma ideia, o Luiz me deu um livro de física, eu comecei a estudar física para tentar entender frequência, vibração, sintonia, afinidade. É muito complexo esse estudo para estudar sozinho. Qualquer hora eu vou pegar um professor de física para ele me dar essa aula. E não vai ser uma aula só. E eu vou ser um chato danado, vou perguntar muito. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Nós temos um pelas limite. Pelas próprias limitações dos limitação nossos sentidos. Nossa, né? Esse limite é determinado por leis sábias e justas. Tem uma sabedoria por isso que a gente não entende. Essa, o Emmanuel, ele é muito rico nas respostas dele. Mas cientificamente poderíamos classificar esse estado inibitório de a gente não entender como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. É você que não consegue perceber. Nós estávamos falando na semana passada da incapacidade dos nossos sentidos em entender. A gente vê, escuta, pressente, mas sempre interpretando. O que eu vejo, o que eu escuto, ele passa pela minha mente através de um processo de interpretação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em não confundir uma interpretação com o que eu estou vendo. Inclusive, eu queria agora falar para o Luiz. Quando eu li esse textinho ontem, eu pensei no seguinte. O Emmanuel, que é um espírito reconhecidamente esclarecido, ele deve ter presenciado centenas, milhares de encarnações. E para ele, mesmo sendo esclarecido como é, e tendo vivido e visto as várias reencarnações, ele não consegue chegar... Como é que une uma coisa na outra? Que ele descreve... Eu acho que não é, eu acho que, não é tem, que ele não consegue. Ou ele não tem condições de tentar talvez, falar para dentro. Acho que nós não temos elementos. Ponto eu acho de que é mais integração isso. Dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não encontramos. Sim. Então, nesse estágio que nós estamos. Então, eu queria, você quer falar alguma coisa sobre isso? É, sobre isso, eu diria o seguinte, que a doutrina espírita, ela coloca um elemento muito claro com relação a isso. Ela diz que o elemento essencial é o fluido cósmico universal. Uhum. Né? Então, o Allan fala a respeito de Deus, né? E Deus se utiliza desse fluido cósmico universal exatamente para elaborar todas as coisas. Nós, no aspecto físico, quando você pega o átomo e, dependendo do olhar do observador, ele se comporta como partícula ou como movimento, aí por trás você encontra uma coisa só, tanto quanto partícula como movimento, fluido cósmico universal. São vários fenômenos que você até observa, mas não consegue decifrar. Exatamente. Na sua essência. E, né? E o Pitágoras, ele definiu muito bem isso, né? Que é o um. Então, ele é monista. Agora, ele não sabe exatamente os mecanismos que é 2, 4, 6, entende? Então, ele sabe o seguinte, que é o um. O um é o elemento essencial. A partir desse um é que... E os espíritos falam isso de uma forma clara. Assim como nós formamos elementos materiais com as composições químicas, com as composições físicas, nós também, através dos fluidos, elementos fluídicos com diversas características pela composição elaborado pelo pensamento. Entende? Quer dizer, agora você tem, sim, o elemento cósmico universal. Por isso que a gente pede, sugere que você que esteja nos ouvindo, desenvolva o hábito do estudo, da leitura, na sua casa ou no centro espírita, fazendo grupos de pesquisa, de leitura, para que a gente possa entender melhor essa santa doutrina. Vocês veem quantas nuances existem e o volume de informações acerca de um tema só. Eu peço ao André agora que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha, a gente está apto a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, com Allan Diniz Souza. Eu acho que o tema é o joio, né, Allan? O joio. É só joio. Joio, capítulo 107, Vinha de Luz. Começa com a citação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Eu não sei se você teve consciência do link que você estabeleceu. Não, eu não tenho essa consciência. Eu achei. Eu disse assim, o Geraldo não está com essa corda toda. Eu estava percebendo que estava vendo o link e falei, nossa senhora, então foi alguém que falou, ah, faz isso, faz aquilo. Isso. Porque dentro dessa lição, você compreende perfeitamente tudo que nós falamos aqui. Sim. Se você é uma pessoa que você é racional e você não distingue, né, o emitente da ordem, você diz assim, pera um pouquinho, o joio e o trigo são diferentes desde a semente. Então você com o joio e o trigo, pensa assim, os dois já são diferentes no nascimento, né? Então não tem que esperar crescer. Isso aí, corto já. Então você vai eliminar, sem sombra de dúvida, muito trigo por conta do joio. Por quê? Porque eles não têm ainda diferença substancial. Isso porque você raciocina e você não acredita naquele que te deu uma ordem, né? Aquele que te deu a ordem, ele não está falando com relação ao vegetal. Ele está falando com relação ao ser humano, né? Então, ele estabelece o seguinte, que como o joio, jamais, você pode dar o tempo que ele que quiser ao joio, que ele nunca vai virar trigo. Mas o ser humano, não. O ser humano que está classificado como joio, no desenrolar da sua existência e das suas experiências, ele pode se tornar bom. Ele pode se tornar trigo. Então, quando você elimina, exatamente é o que nós falamos outro dia aqui. Nós não estamos entrando no plano de regeneração? Então, aquele joio que já teve a oportunidade desde Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus disse assim: gente, nós vamos fazer diferente. Agora não é olho mais por olho, não é mais olho por olho. É amai os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. Então, nós vamos dar chance para essas pessoas que se comprazem no mal, para que elas se transformem. Imagina nesses 2000 anos quantas pessoas mergulhadas no mal não se transformaram. Né? Os romances espíritas estão aí mostrando milhares de casos. Agora, tem uns que não se transformaram. Então, chegou o ponto que o joio e o trigo estão no tamanhinho que você viu. Olha, já teve chance, já teve espaço. E ele, como influencia muita gente, então nós vamos tirar esse joio daqui. Amarra, né? Amarra tudo em molho, manda lá para um primitivo da vida, né? E queima. Queima o que que é? Não é que esses espíritos serão destruídos. Eles, pura e simplesmente, serão removidos para que o trigo floresça. Ô Geraldo, esse texto da Vinha de Luz, eu fiz 2 palestras sobre esse texto. Esse texto, para mim, é muito significativo. Emmanuel estava num dia daqueles com sintonia fina e muito, muito ampla, né? E eu fiz 2 palestras pegando 2 nuances do texto. A primeira é exatamente essa que o Luiz acabou de comentar. Que a gente às vezes é muito apressado em eliminar o mal da nossa vida ou de um grupo que você participa. E ele tem a razão de ser, porque no começo, você sabe que o joio é uma planta, por isso que ele usou esse termo, né? Eu fui pesquisar isso. O joio e o trigo novos, eles são muito parecidos. Então, se você manda tirar o joio, pode ser que saia trigo, como o Luiz explicou. Quando eles crescem, que chega lá na hora da colheita, eles se diferenciam de várias formas. Então aí fica claro o que é o joio e o que é o trigo. Isso tecnicamente explicando a questão do porque ele usou essa figura de linguagem do joio e do trigo. No começo é igual. Então quando você de cara, por uma intuição, por um sentimento, você fala, pô, eu vou tirar esse cara desse grupo aqui, que esse cara vai virar um joio. Você não tem essa certeza. Você não tem essa certeza. Você tem que esperar um pouco mais. Da mesma forma que eu trago esse exemplo para dentro de nós, porque dentro de nós tem joio e trigo. Os nossos pensamentos também têm o bem e o mal ali, crescendo juntos. E se de cara você quer mudar um comportamento seu, de repente aquele comportamento é o que vai fazer a grande diferença. Na vida, na onde você frequenta, né? Por exemplo, eu e o Luiz, nós convivemos há uns 30 anos juntos aí, na doutrina espírita. E logo de cara, assim, o Luiz sempre foi duro nas suas palavras. E eu também, é minha característica também. Então a gente teve afinidade nessa característica. Agora, eu em alguns momentos cheguei a pensar, será que eu tenho que ser tão duro assim, né? E eu cheguei a pensar isso comigo. Às vezes eu sou muito firme, assertivo na minha maneira de pensar, né? Eu defendo a minha posição, né? E aí um dia, eu acho que foi até o Luiz comentando um dos textos do Emmanuel, do sim, sim, não, não, né? Que a sua palavra tem que ser sim ou não. Não pode ser morno, né? Você não pode estar no meio do... Então, dentro de nós, nós temos que sempre estar fazendo o autoconhecimento, sabendo, né, o que eu preciso melhorar e o que eu não preciso. Mas não tem que decidir rápido. Você tem tempo. Deixa o joio virar joio, deixa o trigo virar trigo, e aí você elimina os joios até de você mesmo, né? Essa é uma palestra. Agora, a outra que eu desenvolvi em cima desse texto, que para mim também é talvez até mais significativa, é essa parte, ó. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. A gente sempre brinca que Deus age escancaradamente, sim, na nossa vida, mas não conseguimos ver. Ele está aí agindo, mas você não consegue ver. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos. Gravem essa palavra, filtros amorosos. Olha o que, que a gente filtra. A gente tira, por exemplo, você pega um café, você mistura pó com a água. Você tira as impurezas. Você tira o que você não quer beber. Você vai beber aquele, o gosto do café misturado com aquela água quente e tal. Filtros amorosos do administrador da Seara, de Deus, que usa quatro filtros principais na sua vida. Afeições novas. Por exemplo, a pessoa lá, aconteceu com o senhor, ele desenvolveu uma doença muito complicada, estava quase morrendo, já estava nesse nível. E ele entrou numa tristeza, a família inteira numa tristeza e tal. Mas o filho começou a namorar uma moça que estava grávida para nascer. Aquilo foi mais um escândalo. Falou, pô, o seu pai passando por isso tudo ainda, você arruma essa mulher que já vem com filho de outro, não sei o quê, aquele puxa daquele drama. Nasce o menininho. Foi a grande, o grande remédio da família. Foi a afeição nova que deu luz, deu doce. Aquele senhor que estava doente pegava aquele menininho no colo, o carinho, aquelas coisinhas de criança. A família inteira se uniu em volta desse menininho, que é uma afeição nova. Situações diferentes. A gente está indo para um lugar assim, de repente você perde o emprego. O que parece ser um drama naquela hora é a sua grande bênção, né? De salvação depois. Estímulos inesperados. Quantos estímulos inesperados a gente tem, né? Às vezes você tá... Por exemplo, eu conto isso aqui na rádio porque faz parte da rádio, né? É, a gente tá indo aí para 20 anos e já faz uma boa parte desses anos que eu tô presente na rádio. E tem alguns momentos, nós estamos aqui domingo de manhã. Teve alguns momentos que eu cheguei a pensar, falar, nossa, acho que eu tô cansado, né? De todo domingo e tal. E aí, um dia aconteceu um caso desse que eu estava nesse momento assim, cansado do compromisso, do domingo e tal, e eu estava num sebo comprando um livro, que o Luiz conhece a história. Uma senhora bate nas minhas costas e fala assim, você é o Alan do programa Visão Espírita? Eu falei, sou eu. O senhor me conhece? Conheci sua voz. Eu escuto todos os domingos, minha família se tornou espírita por causa do programa. O que acontece? Você vai parar de fazer o programa? Você não tem mais condição de parar. Alguém está dizendo, continua. E aconteceu uma outra vez que minha esposa estava me cobrando de eu fazer menos, para a gente poder fazer alguma coisa em família no domingo e tal. E eu fazer palestra num centro espírita. E no final veio uma senhora conversar comigo e ela falou que a vida dela era mais equilibrada por causa do programa Visão Espírita. Ela queria me agradecer e a nós todos por conta desse trabalho. Minha esposa estava do lado. Aí ela olhou para mim e falou, você não vai parar, né? Né? Então, assim, isso são estímulos inesperados. Ou responsabilidades externas que falem ao coração. Então, você recebe uma nova responsabilidade que você, na hora... não dá nem muita bola, mas ela é eterna, ela é doce, aquela responsabilidade, né? Você vai cuidar de um bichinho lá, aí o seu coração quebra aquele comportamento. Então, essa é a maneira que Deus age escancarado na nossa vida e a gente não percebe. São filtros amorosos do... E aqui ele fala aqui, ó, do... Nosso chefe, como que é o nome que ele usa aqui? Administrador. Do administrador da obra. O administrador da obra é Deus. Sempre respeitando o livre-arbítrio, né? Sempre, porque o você pode se aceitar ou não aquela... Alan pessoa. Fez um comentário ali e me lembrou. Sabe qual foi o motivo que me levou à casa espírita? Sim, qual? Eu pensei assim, de repente eu tenho uma mediunidade que nem a do Chico Xavier e vai ficar aí apagada. Não, eu vou lá. Se eles disserem que o meu nível é do Chico Xavier, tá aí bom. Eu continuo. Aí os espíritos assim, pega esse bobinho, leva. Tá se achando. Exatamente, mas então eles aproveitam, né? A vaidade, seja qual for o teu sentimento, se aquilo está se encaminhando para alguma coisa boa, eles dão corda. É interessante como a gente aprende, né? Ouvindo... Prestando atenção aos raciocínios de um, de outro. Vai tudo se juntando, completando. Geraldo, você lembra quando você começou no programa Visão Espírita? Eu vim o Edson, casa. O Edson Evangelista trouxe você para uma entrevista. É verdade, eu lembro disso. Né? E aí, o Geraldo se manifestou, coisa, eu chamei para ele assim, você não vai sair mais daqui. Vou dar uma chance para ele. Não, trai de novo, vamos continuar. Excelente, vale não, a pena. Mas desculpa, só faltou um detalhe que é o que o Luiz falou, ele nós acabamos não comentando. Você juntou os três textos com esse texto. Eles estavam separados, os dois primeiros, num primeiro... olhando para os dois assim, você fala assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você junta aqui, ó, devemos... Não, a pergunta é, vamos falar ela certinho, ó. Será fé acreditar sem raciocínio? Quer dizer, vamos desenvolver uma fé raciocinada, que é o convite para desenvolver uma fé raciocinada. Acredite, mas pense. Não haja de forma banal. Pense. Esse é o convite. Aí no segundo texto, você pergunta, mas e essa dualidade espírito e matéria, né? O Emmanuel pergunta. Tem jeito da gente juntar? Tem jeito da gente juntar. Tem jeito. A gente ainda não consegue perceber, mas tem jeito da gente juntar. Quando a gente vem falar aqui agora, o joio do trigo, nós estamos falando de uma dualidade que cresce junto, o espírito e matéria, o bem e o mal, está aqui tudo dentro da gente, fala dessa dualidade constante em nós. Uma hora vai ficar só o trigo, né? Uma hora vai ficar só o trigo, mas tenha calma, paciência. Conviva com o joio, aprenda com o joio, tenha pra... Muito interessante. 10 horas e 15 minutos. Vamos lembrar que sempre nós temos o aplicativo da União Rádio Web, acho que em pouco tempo terá uma novidade e facilitará você ouvir o nosso programa, que vez por outra acaba tendo um pequeno problema. Mas gostaríamos da sua audiência, você divulgar o nosso programa, é muito importante para continuarmos a nossa tarefa. Estamos em 44 ouvintes no ar nesse momento. Um abraço a todos vocês. Logo, o nosso próximo aplicativo... Eu vou falar alguma coisa, Luiz, eu não aguento. Você tá morrendo, né? De vontade. Não, porque logo o nosso próximo aplicativo vai ter um chat. Você vai poder se comunicar direto com o aplicativo com a gente. Nossa, que bacana. A gente que vai estar ao vivo. Hoje você pode se comunicar através do Facebook. Você pode entrar na nossa página União Rádio Web, divulgar a União Rádio Web para os seus contatos, porque isso é o maior bem que você pode fazer para o Espiritismo, é divulgar, né? Você pode divulgar para os seus contatos e, ao mesmo tempo, tem todos esses textos que nós lemos, já estão lá publicados. Você pode ler, comentar, perguntar e nós vamos ter o maior prazer de responder, se possível. Muito bem, agora 10 horas e 17 minutos. Estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Estamos falando aqui no livro Céu e Inferno. Estamos abordando item por item, pensamento por pensamento. Estamos aqui no Kardec, no capítulo 1º da segunda parte, exemplos sobre o passamento, sobre a morte. E o Kardec vem desdobrando, dissecando situações e situações de modo que entendamos o processo da morte. E eu vindo aqui para Piracicaba e sozinho, sem ligar o rádio, fui pensando que a morte é uma sequência de fenômenos e de eventos que acontecem sem que, na maioria das vezes, seja percebido todos esses eventos. E são todos esses eventos que o Kardec procura abordar aqui. A gente, como médico, na vivência do dia a dia, você passa por situações, entre elas, a observação e a vivência da morte de alguns pacientes. Então, o Kardec ele aborda um tema que é muito interessante. Eu vou fazer a leitura, são textinhos pequenos. Luiz, Allan, eu também falo alguma coisa sobre a morte. E quando você fala da morte, você fala também do desprendimento do espírito daquele corpo. Então, neste momento... Desligamento. Ele fala em desligamento, o sentido é se desfazer, se distanciar, superar o corpo. Kardec escreve: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Vou repetir: a causa principal da menor ou maior facilidade é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então aí Kardec coloca uma coisa, inclusive dando cobertura lá ao Paulo Estevão, quando Emmanuel comenta que aqui nas arenas, aqueles espíritos que vieram com a missão de dar o seu testemunho, né, eles eram removidos do corpo antes que as feras os dilacerassem. Né? Então, quer dizer, eles já eram desprendidos do corpo antes que o corpo fosse atingido pelas feras. Então, aquilo lá é doutrinário. Né? Por quê? Porque eram espíritos que realmente vieram com essa missão de dar o testemunho naquele momento. E quanto mais apegados à matéria nós somos, né, apegados não só quanto aos vícios, mas com relação às paixões, às nossas tendências, nossos hábitos. Imagina, por exemplo, um cara apegado ao dinheiro, né, com a sua fortuna. Esse cara, para se desligar, Deus o livre, é um parto. Né? É um parto para morrer. Né? É isso aí. Então, é exatamente isso. A nossa ligação com o corpo. E aí é interessante porque ele menciona que ele vai analisar mais profundamente as diversas situações onde se dá esse desligamento. Alan? É, esse processo do desligamento, ele é amplo, né? Ele é amplo porque vai depender de uma série de fatores. É, eu acho que o comentário do Luiz ele foi pertinente. Acho que a gente podia até ir para frente para a gente enriquecer mais o... É, só um detalhe que eu queria destacar. A gente que acabou vivendo isso, quando você começa a observar o paciente que vai falecer, quase que cada morte é uma morte diferente. Tem aqueles pacientes que são difíceis, eles sofrem muito e a família do lado sofre também. É um contexto de muita dor. E tem outros que não sofrem tanto, morrem suavemente, aspas, de maneira equilibrada, embora ocorra a morte. Então é essa observação. Você olhando, existem tipos de morte. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, gênero de morte. Uma coisa, eu tive um grande amigo espírita no Rio de Janeiro, o seu Glauco Pinto Moreira, dedicado à doutrina, uma tarefa grandiosa, faleceu dormindo, suavemente. A sensação é que quase que tinha uma expressão de sorriso nele. Desencarnou, quando acordou de manhã, estava morto. Né? Então, existe aquele que morre assim e aquele que morre com uma doença consumptiva, ou aquele que morre num acidente, aquele que morre num infarte. Qual a influência do gênero de morte na condição do espírito que está saindo do corpo, né? É, aí abre todo um leque, né, que normalmente está ligado à desmaterialização enquanto encarnado. Sim. Quanto mais você espiritualizou a sua vivência, mais simples é se desligar. Agora, imagine uma pessoa que é apegada. Por exemplo, eu não vou falar a cidade, que pode ser que algum ouvinte conheça, um cidadão construiu um mausoléu no cemitério para ele, uma mesa enorme de mármore Carrara, e em volta da mesa um monte de cadeiras, onde ele foi fazendo estátuas de bronze maciço de todos os seus antecessores que foram desencarnando, foram sentando aquela mesa. E daí, quando ele estava com uns 50, 60 anos, ele mandou fazer a dele na cabeceira da mesa. Foi ele que fez? Ele que fez, então ele ficou na cabeceira da mesa, ele que pagou a conta. É ele que pagou. Agora, esse mausoléu virou-se um ponto de visitação. Agora, olha que situação para muitos daqueles espíritos. Alguns daqueles que ele fez está, talvez não estão nem ali, né? Mas e ele? Ali a materialização dele. Ele ali está falando assim, ó, não morri, continuo aqui. Imagine o desencarne de uma pessoa dessa. Como, imagine o custo de fazer esse mausoléu, o espaço de cemitério, prédio, mesa, bronze, tudo. Aquilo é uma fortuna, né? Imagina o apego dessa pessoa com esse lugar. Ele vai ter dificuldades. Né? Esse vai ter dificuldade. Enquanto... Falta a revolta dos filhos, né? Porque não tinha lugar para ele, mas... Não, sei lá se ele não deixou o espaço também. Mas o que acontece? Um outro que é totalmente desapegado com as coisas, né? Que já vive mais no plano espiritual, virou uma ferramenta de Deus aqui de implantação de amor na Terra. Quando desencarna, qual que é o apego dele com o corpo? Pois é, nenhum mais, né? Aí, dando sequência, o Kardec fala assim: em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, porque você vai ficando mais idoso, você vai se desprendendo do corpo, é natural, né? O desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Eu até faço um parênteses aqui, o Luiz falou do livro Paulo e Estevão, no capítulo final, onde Paulo vai ser decapitado, naquele momento, Emmanuel escreve, ele foi retirado do corpo. Sim. Ele não presenciou a cena. Ele já se viu num outro ambiente. Então eu volto aqui. Cujos pensamentos destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida no corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. É a ligação, não tem, né? Então, o grande problema disso tudo é que normalmente as pessoas que vivem dessa forma desconhecem isso. Entendeu? Agora imagina, por exemplo, se a doutrina espírita fosse acoplada à Igreja Católica para divulgação. Então a responsabilidade daqueles, né, que não se desincumbiram da tarefa que Deus lhes concedeu. Deus trouxe a doutrina espírita no seio das religiões. Então se a doutrina espírita fosse ensinada nas missas, imagina a consciência do povo como seria. E muito provavelmente até poderia ser introduzida na escola. Aulas de religião falando sobre reencarnação e uma série de coisas. O Luiz falou uma coisa muito interessante, porque eu fico imaginando assim, eu acho que foi o Alan Luiz que já deu palestra sobre a morte. A gente ouve muito jovem falar assim, a fila anda. E a fila anda mesmo. Então imagine assim, você projetar uma imagem de uma fila e alguém destacado lá no comecinho da fila. Daqui a pouco, no meio da palestra, está mais aqui. E no final da palestra, ele está pertinho de chegar na... Então a fila anda. Você tem que saber que isso existe para você se preparar, porque um momento chega, né? Para qualquer um, pode ser quem for, momento chega. Mas a diferença está exatamente nessa, né? Porque, por exemplo, nós estamos divulgando aqui nesse, né, programa, o Alan está falando das 44 pessoas, né? Agora, imagina isso aqui sendo divulgado para todo o Brasil, milhares, pela igreja que, né? Sim. Alan. Não, vamos para frente. Vamos para frente. Então agora você fala. Ó, estamos com ouvinte da Irlanda hoje, que só para você saber. Verdade, é. Irlanda. Puxa vida, muito bom. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, Alan, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de abandonar os movimentos que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo, porém, nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos. E o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dá-se, por fim, a morte. E nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente, luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte postergou a moléstia afetiva, porém não lhe sustou as consequências, e enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Eu gostei o finalzinho que você fala assim, a morte pôs fim à moléstia afetiva. Né? Você vê que a gente tem moléstias físicas e moléstias afetivas. A pessoa ficou livre daquela moléstia afetiva, mas não mental. Aquilo vai ter consequência. Vai ter consequência. Você ficou livre daquilo. Então, às vezes, o suicida, por exemplo, ele entra muito nesse ponto aí, né? Ele põe fim a um drama que ele está vivendo encarnado para encontrar um outro drama no plano espiritual. Às vezes até maior, porque daí ele vai precisar de uma reencarnação. Ele vai ver que ele continua vivo com o mesmo problema. Daí ele vai precisar recompor o perispírito que ele danificou com esse suicídio. Às vezes ele vai depender de duas, três encarnações para recuperar o perispírito, para depois vir numa encarnação para recuperar o que ele fez. Deixa eu fazer um parênteses, falando que o espírito, quando ele morre, e às vezes está tão ligado à matéria, ele não sabe se ele está vivo ou não. Meu pai contou uma história para mim, quando ele morava em Fortaleza, que ele estava numa reunião espírita de desobsessão, e ele apenas participando, sentado na mesa, e o dirigente doutrinando, evangelizando o espírito incorporado no outro médium. E o dirigente estava com dificuldade, porque o espírito falava assim, ele estava desencarnado, só sai daqui se eu comer um vatapá. E aí, e o doutrinador falando, não sai, eu quero o vatapá, e ficou assim. Aí meu pai ficou olhando, depois pediu respeitosa, eu posso falar com ele? Ele falou, você quer comer o vatapá? Tá bom, então olha, observa que o vatapá está do seu lado. Aí, aspas, ele comeu o vatapá e foi embora. Quer dizer, ele está tão ligado à matéria que ele necessita de uma comida, de algum fato terreno. Então as pessoas, embora desencarnadas, eles não percebem que desencarnaram. Eles têm as sensações físicas, a fome, o desejo. Eu até brinco em uma das palestras da morte, assim, se você acordou de noite, tentou enfiar o pé no chinelo e o pé passou reto, comece a prestar atenção. Olhe na cama, vê se tem um corpo deitado lá, aí você pode estar em desdobramento, você não está morto ainda. Aí você vai até o banheiro, olha para o espelho, se você não se vê... abra o olhão que você está chegando no plano espiritual. E só para finalizar, ele fala assim... Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado? Quer dizer, falamos do espírito que até queria o vatapá, né? Mesmo nas enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo encarar a morte qual redenção, e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nem uma só reação dolorosa que o afete. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. existe espírito que quer ficar e o espírito que quer sair. Entendeu? Então, a única coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, é aprender as vantagens de sair. A partir do momento que a gente aprende a discernir quais são as vantagens de sair do corpo, quais são as vantagens de se desligar daquilo que muitos espíritos comparam como um escafandro, não desse novo moderninho que o Alan falou, mas daquele antigão. De ferro. Né? Daquele de ferro. Então, realmente, a partir do momento que você adquire essa consciência, você começa a mudar os seus hábitos. É, e aqui eu lembraria aquela música do Milton Nascimento, né? Da Encontros e Despedidas, né? Que ele fala muito bem disso aí. Eu lembrei porque o Luiz falou assim, ele falou justamente que aquele que quer ir e aquele que não quer ir, né? Então ele fala assim, quer ficar, quer mande sair. Notícias do mundo de lá, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Então, lá na plataforma, ele fala assim, tem gente que quer ficar, tem gente que quer ir, mas não vai. Eu não lembro assim a criação poética dele, mas é isso aí, a hora do desencarne era para ser mais natural. E tem um ensaio de Kardec, que agora eu não lembro direito aonde está, mas é um ensaio que eu respeito bastante, que ele fala assim, que um dia nossas encarnações vão durar muito mais sensações. Tempo. Não é o outro. As encarnações vão durar mais tempo. Mais tempo. A encarnação vai ser maior. E nós vamos chegar num momento, é um ensaio dele, veja bem, é dele, não é dos espíritos. Sim, interessante. Um ensaio. E chegará um momento que a gente fala assim, bom, agora está na hora de eu desencarnar, porque eu tenho que rever meu plano de evolução lá no plano espiritual, preciso dar uma olhada e tal. Aí você convida todo mundo para uma arrebentona no sábado, que vai despedir, porque na segunda você vai desencarnar. Por que não pode ser desse jeito? Quando a gente aprender a interexistir, a viver tanto no plano espiritual quanto encarnado, na mesma proporção, tirando daqui o principal, que é a possibilidade de evolução e pegando de lá a inspiração, a influência boa na transformação, a morte é uma coisa tranquila, cara. Muito interessante. 10 horas e 37 minutos. Luiz, antes de pedir a sua música, só lembrar que o programa Visão Espírita depende também da sua colaboração, da sua ajuda. Então, sempre falamos aqui do nosso... depósito identificado que você pode fazer em benefício do programa, numa dessas contas, a conta principal, Banco Sicoob, o Banco 756, agência 5004, conta corrente 141 870, dígito 0, e o CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60, ou o Banco do Brasil, do Luiz Pessoa, aqui de Piracicaba, 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4, ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Luiz, qual que é a surpresa de hoje? Deixa eu ver se o André conseguiu, né? Mas é uma surpresa, inclusive, para o Alan hoje. Ah, é? É. Vai pegar o Alan de surpresa. Mas observem, a gente vai... fazendo esses estudos, para nós, a gente cresce muito em ouvir, em falar, e essa troca de informações faz a gente ficar mais motivado para grandes leituras. Eu estou relendo agora o livro Pensamento e Vida. Adoro. E Alan, a hora que você puder, leia o capítulo 2, que fala da arquitetura do pensamento. É muito interessante. Ele fala o departamento da vontade, o departamento do desejo, da memória, construindo como funciona o pensamento, como funcionam as decisões. Mas tudo isso é muito interessante. Minha palestra de outubro é sobre o livro Pensamento e Viva. Construindo como funciona o pensamento, como funcionam as decisões. Mas tudo isso é muito interessante. Agora vamos à música do Luiz. Venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Música maravilhosa, Encontros e Desencontros de Milton Nascimento. O nosso programa é tão dinâmico, né? Que a gente tinha programado outra coisa, se organizou 7 horas da manhã, né, André? 7 horas da manhã, o André já estava perguntando qual era a música. Agora, como o Alan surgiu com um fato novo, o André foi rapidíssimo e já mudou. Excelente. Então a música fica como complemento de todos esses comentários que foram feitos. Foi um presente. Obrigado. 10 horas e 44, vamos para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, que aliás é uma excelente coleção que você deve ter na sua biblioteca. Aliás, as casas espíritas deveriam de adotar essa coleção para os seus cursos de médium. Uma dinâmica de estudos. É, pois dá para você fazer 7 turmas. Pois é, não, realmente é muito bom. E aí estamos no 6º volume chamado Estudos Espíritas do Evangelho. A gente está lendo desde o comecinho do primeiro livro lá. E hoje estamos no capítulo 24, onde falam das curas de Jesus, que abordamos, o Luiz e o Alain abordaram muito bem a semana passada, e hoje é para finalizar os vários tipos de curas. Primeiro, esses foram relatos dos evangelistas que aconteceram muitas décadas depois da morte de Jesus e que foram escritos. se de fato aconteceu, possivelmente aconteceu, não sei se da maneira exatamente como está descrita aqui, mas serve tudo como ensinamento para a gente pensar, aquela fé raciocinada, a gente amadurecer item por item. E aqui a Teresinha aborda um fenômeno que não aconteceu só com Jesus. A gente fala das curas de Jesus, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, que são as curas à distância. E a Teresinha fala assim: Jesus trabalhava assessorado por uma equipe espiritual. Em certos casos, havendo vibrações e fluidos favoráveis dos participantes, era possível aos bons espíritos, a mando de Jesus, se dirigirem até onde o enfermo se encontrava e lá curá-lo. Também podia ocorrer comunicação com espíritos que lá já se encontrassem para realizarem a cura com o apoio dos fluidos e vibrações oferecidas. E aí ele descreve cenas da passagem de Jesus com cura. Primeira pergunta que eu faço, Luiz. Primeiro, existe a cura à distância? E a segunda pergunta, como que isso se processa, Luiz? Olha, a cura à distância é um fato, né? E aliás, já comentei aqui, o Kardec coloca que essa cura à distância, principalmente se ela for acompanhada, né, de um aumento de volume no sentido de pessoas imbuídas daquele sentimento, ela procederia maravilhas. E como é que se processa isso? Essa cura à distância, como ele mencionou aí, o espírito pode se deslocar até você e ali com aquele ambiente fluídico existente, ele pode ser curado. Ele pode ser um desdobramento, onde você, através do seu, com o seu corpo espiritual, se desloca. Esse corpo espiritual está ligado à matéria, então ele pode transferir um fluido animal, que nessa condição, inclusive, é que os espíritos se utilizam muito de espíritos encarnados, porque o espírito encarnado, quer dizer, a alma, ela está animada desse fluido animal, que é muito requisitado para muitos e muitos trabalhos. Então, através desse fluido animal, se opera a cura onde aquele enfermo se encontra alojado. Interessante. Algum comentário a mais, Lana? Então, o próximo tipo de cura, característica de cura, eu passo para você, Lana. Quer dizer, um dos fenômenos de cura ditos que ocorreu com Jesus é por lhe tocarem as vestes. E a Teresinha faz a seguinte colocação. Ela já coloca entre aspas, porque de fato essa frase não é dela. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe a Jesus que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. E a Teresinha escreve: não era o fato de lhe tocarem as vestes que os curava, e sim o de entrarem em contato com a sua aura ou campo de irradiação fluídica. E todos se curavam, os que ofereciam condições para tanto, isso ocorria. É o que fica evidente em vários casos que ela faz. Então, primeira, eu repito a pergunta que eu faço para você. Isso existe, Alan? E se isso existe, como funciona? Olha, semana passada a gente abordou bastante esse assunto, né? É a fé da pessoa que a cura. Então, imagina quem chegava perto do Chico Xavier. Olha, não vou comparar Chico com Jesus nunca. Chico é um espírito ali ainda mediano perto de Jesus, né? E uma beleza de espírito perto da gente, né? Quem chegava perto do Chico, 10, 15, 20 metros do Chico, perdia a voz, começava a chorar. Era uma sensação, assim, que estava... Uma emoção. Uma emoção. E quantos que chegavam perto dele, e aí ele, com a sua mediunidade fantástica, né? Ele falava o nome, o problema, a pessoa não abria nem a boca. Aquilo, você imagine, aquilo cura a pessoa. Cura a pessoa. Né? Tem um caso do Chico que eu gosto muito, que uma senhora fazia assim, alguns dias o filho dela havia desencarnado. E ela chega desesperada, inconsolável na frente do Chico, que ela começa a chorar copiosamente. O que, que o Chico faz? Começa a chorar com ela, abraça ela e os dois começam a chorar no mesmo nível. Passa alguns minutos, acaba aquele ar do choro, não tinha mais nem ar para chorar. Ela olha para ele e fala assim: Chico, nunca fui tão consolada na minha vida. Ou seja, se um Chico Xavier, espírito mediano comparado ao Jesus, consegue fazer tanto bem pela simples existência, imagina Jesus. Eu não consigo imaginar. É algo assim muito além da capacidade nossa de entendimento. Falar do que sentir perto de Jesus. Não sei, realmente não sei. Só que é possível? Claro que é possível. Então você, pelo que se defende, e deve ser verdade, a pessoa já vai com aquela crença, aquele desejo, e aquilo acontece. Aquilo acontece. É, ô Geraldo, só um pitaco aí. Jesus, na hemorroísa, ele diz assim: senti sair de mim virtude. Isso. Isso aí é um fluxo. Ele percebeu que uma energia, alguma coisa. Exatamente. Ele se refere, isso é uma coisa para estudo muito profundo. Muito certo. Ele se refere à virtude, que é exatamente o que dá qualidade às energias. Entende? Então, aquela hemorroísa, como o exemplo que o Alan falou, é aquele influxo quando em contato com a virtude. Entendeu? Então, aquilo processa. É uma sucção. E a gente pode pensar assim: que nós ainda temos muita dificuldade em perceber fluxos de entrada e saída de energia em nós. Porque se a gente tivesse. É outro nível. Eu tive uma ocasião de sentir isso fisicamente. Aliás, foi quando eu entrei na doutrina. Eu já contei aqui, a mulher mandou eu sentir, segurar no pulso do velhinho lá, e aqui no frontal saía assim como se fosse assim, um jato d'água. Eu senti isso fisicamente. E realmente, agora, é em determinados estados, em determinadas ocasiões. Agora, Jesus sentia isso... Era natural. Não, era um fenômeno. Mas eu queria mencionar mais um negocinho, só que, poxa vida, acabei me perdendo. Mas era uma informação, se eu lembrar, de repente eu falo. Você vai lembrar, eu vou passar a palavra para você agora. E ao Alan também, né? Por que que Jesus não curava todos? Essa é a pergunta. Eu começo assim. E aí a Terezinha fala assim: a doença é uma terapêutica da alma dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e disciplina das atitudes. Enquanto não produzir os seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida. Então a pergunta que eu faço ao Luiz, ao Alan: muitas pessoas foram curadas por Jesus, com certeza, mas não todas. Por quê? Exatamente por a falta desse ingrediente que é necessário no contraposto. Entendeu? Quer dizer, então, vamos imaginar uma pessoa, foram chamadas a tocar na veste de Jesus. Alguns daqueles dizem assim: eu vou fazer, mas isso aqui é besteira. Entendeu? Quer dizer, então eles foram descrentes. E tem outros que às vezes não estão conseguindo nem caminhar, foram se arrastando. Então cada um daquele era movido por uma fé. Que essa fé é exatamente o influxo que estabelecia a corrente. Agora eu lembrei do caso que vai ajudar para elucidar esse caso. Ontem eu assisti um moço, ele falando a respeito da medicina de cuidados paliativos. Né? Então ele dizendo assim: o que que a médica faz? São pessoal treinado, tal, mas trata de uma forma humana com as pessoas. Então aí ele dizendo assim: meu Deus do céu, veio a médica, me deu um abraço. Entendeu? Quer dizer, então aquilo é carinho, é atenção. E a gente às vezes não imagina, mas isso faz um efeito mil vezes mais eficiente do que uma penicilina. Sem dúvida. Eu Entendeu? Tenho certeza absoluta disso. Alan, alguma coisa? E existe uma coisa curiosa em que muitos pacientes que não ficavam curados... Eu lembrei de um outro fato. Quando o senador Públio Lentulus, ao se encontrar com Jesus, o Alan até falou que não conseguia imaginar como seria esse encontro, Na hora ele ficou, se ajoelhou, tudo, e Jesus disse: você chegará na sua casa e você terá uma grande surpresa. A filha dele tinha uma doença, possivelmente era a doença de Hansen, lembra? E quando ele chega, ela estava curada. E mesmo assim ele descreveu. Ele falou: não, isso não tem nada a ver com o encontro que eu estive com Jesus. Que dureza, né? Vê, mesmo ele falando tudo, ele não acreditou. Então Jesus curava à distância, sim, curou a filha dele à distância, né? Agora, como é que funciona isso? A filha dele não pediu, pelo menos teoricamente, ele rejeitou Jesus e chegou lá, a filha estava curada. É, natural. Mas ele fala, assim: curo sua filha não porque você está aqui, pela fé de tua esposa. Interessantíssimo. É, ele não cura por ele. Fé de tua esposa. Ele estava ali para outra coisa, para quebrar aquele arrogância, para ele ser mais humilde. E Jesus ainda fala para ele: você tem um encontro aqui que pode mudar a sua vida. Sim, sim, ele fala isso. Agora vai ser uma escolha sua. Pode lhe poupar séculos, pode lhe poupar séculos e séculos de sofrimento. E dando sequência, a Teresinha coloca: ante a possibilidade de enfermar, eu acho que é ficar doente, né? Para evitar as enfermidades, cuidemos não só do corpo, mas do espírito, cultivando bons pensamentos e sentimentos, praticando o bem e não o mal. Se apesar de nossos cuidados, a enfermidade nos vier, encaremos-la como um alerta ou advertência, ou ainda como consequência do passado, a exigir um reajuste para voltarmos ao equilíbrio espiritual. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Você não tem o hábito de lavar as mãos? Sim. Agora, mesmo tendo o hábito de lavar as mãos, às vezes você pode se contaminar com alguma coisa por algum detalhe. Não é por isso que você deve perder o hábito de lavar as mãos. A mesma coisa com relação às coisas advindas, né, da nossa condição psíquica. Então, nós sabemos que todo estado patológico do espírito é tristeza, é depressão, é maldade. Todos esses sentimentos nos trazem mal ao corpo físico. É a próxima pergunta que eu faço ao Alan. Alan, a Terezinha fala assim: eu gostaria que você falasse sobre isso. Não compliquemos, acho que a saúde do corpo, não compliquemos mais a situação com tristeza e desânimo, revolta e agressividade. Por que que esses sentimentos fazem mal, Alan? Fazem mal porque, assim, olha, nós estamos falando aqui, você leu lá o livro Pensamento e Vida, foi o livro que eu usei da minha palestra de setembro, outubro do ano passado, eu trabalhei bastante esse livro. O livro Pensamento e Vida, só para todo mundo que está nos ouvindo ter uma ideia, é um livro que foi, quando o Emmanuel ditou para Chico, ele fala assim, que eram orientações passadas aos reencarnantes. Uma cartilha falada. Uma cartilha falada que ele trazia à luz ali naquele momento de forma escrita. Para todos nós que reencarnávamos, a gente escutava todas aquelas lições antes da reencarnação. Então, quer dizer, você está lendo o que você já escutou. É só uma rememoração. Está refrescando. O pensamento cria a vida que vivemos. A partir do momento que eu começo a vivenciar pensamentos de tristeza, desânimo, pensamentos de revolta, agressividade, aonde eu me conecto? Aí um outro texto, no Brilhe Vossa Luz, de Emmanuel, ele fala assim, que a abelha busca o mel e o abutre a carniça. O que está buscando? Mel ou carniça? A pessoa que entra nessa faixa, ela está buscando carniça, a vida dela vai ser de carniça. Vai chegar a carniça. Vai chegar, ela está buscando, ela vai encontrar. Né? Agora, busque outras coisas. Então vá atrás de uma saúde mental através de boas leituras, boas conversas, boas reflexões, sabe? Sai da sintonia do podre aí, né? Vá atrás da luz, né? Por isso que Jesus fala: brilhe vossa luz. Todos nós temos uma luz a fazer brilhar. Agora, tudo isso deixa a luz opaca, não permite que a luz brilhe. Então, aliás, se isso livra é muito disso. Verdade. Na vivência médica, quando você lida com um paciente, pessimista, é difícil curar. E ao o contrário também é verdadeiro. Quando o paciente diz, não, vai dar certo, você opera bem, o resultado é ótimo, tudo é melhor. O medicamento dá efeito melhor, dá tudo certo, né? Tudo é melhor. É um fato, né? Agora, pensa você, com você mesmo. O dia que você acorda assim, fala, não, hoje vai ser um dia bom, gostoso, bonito, tudo dá certo. Por isso eu falo para criar o hábito da prece, né? Acorda de manhã, pensamento bom ou ruim, faz uma prece para que seu dia seja mais doce, mais calmo, que você tenha discernimento para se conectar a Deus, sabe? Não é, deixa o dia ser o mais leve, permita-se ser mais leve. Muito bem, 11 horas, estamos chegando ao final do nosso programa Visão Espírita, um programa sempre muito agradável, que tem a intenção de levar a você várias informações, despertar o interesse pela leitura, pelo estudo, e que a gente possa ter cumprido exatamente essa nossa tarefa aqui. E peço ao Luiz que diga as suas últimas palavras. Amanhã estarei lá em São Pedro, na União Espírita de São Pedro, fazendo a minha palestra. Um grande abraço a todos e agradeço a Deus a oportunidade de ter estado nessa manhã aqui nesse programa. Alan, suas últimas palavras? Que a gente tenha uma semana fantástica, que nós nos apropriemos dos nossos pensamentos e possamos escolher o que pensar. Eu gostaria de fazer um depoimento, Alan, Luiz e André. Esse programa me faz muito bem. Quando eu não venho, eu sinto falta. Como se fosse um remédio que você tem que tomar toda semana. E quando deixou de tomar uma dose, a doença parece que quer aparecer. Então me faz muito bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço o André por todo o carinho, por toda a competência na condução da parte técnica ali. Então agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.